Fazer muito ou pouco sexo? O que você acha? Fazer bastante? Fazer pouco? Não fazer? Sexo é bom ou é ruim? Sexo liberta ou prende? Sexo escraviza? Fazer sexo deixa louco? Ou não fazer deixa louco? Esse assunto é meio complexo, hein, Bímola? É pecado ou não é pecado? E aí? Como controlar? Tem controle? Não tem controle? Sexo normal? Sexo animal? Bom, esse é um dos temas que nós vamos abordar, né? No Bhagavad Gita, baseados no Bhagavad Gita como ele é. Só lembrando que neste domingo o jejum deverá ser quebrado das 6h31 às 10h18. É isso, o jejum deverá ser quebrado das 6h31 às 10h18. E nós vamos ler no programa de hoje também o Shrimad Bhagavatam e o livro Krishna, se der tempo. Não, vai dar tempo sim, né, Bímola? Vai, porque você escolheu um outro verso com uma explicação gigantesca. Ah, nós vamos ler partes, tá? Mas hoje vai falar sobre o sexo, né? Tá. Aí vai falar sobre o sexo e parar no sexo. Tá bom, sim, senhora. Então, é o que vamos ver, né? Se o sexo purifica, contamina, tudo sobre o sexo na visão das escrituras védicas, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shavanu Suti Devi Pranamani Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare. Então hoje vamos tentar cantar os versos 1, 2 e 3 do capítulo 16, as naturezas divina e demoníaca. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é muito simples. É só entrar agora no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra três opções do Bhagavad Gita em português. Com certeza uma das três dá certinho na sua tela. Se não der, fale com a gente. Dúvidas, perguntas, fale com a gente. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Depois fala dos livros de Prabhupada. Tá, sim senhora. Desculpem. Ah, não é fácil não, hein, Bimala? Você só escolhe versos que tem aí explicação que não acaba mais. Dá pano pra manga. É, por isso, né? No Bhagavad Gita tem todas as respostas, todo o conhecimento. É, e se achar que tem pouco, aí você vai no Shrimadbhagavatam, que tem todas as respostas, todo o conhecimento, com todos os detalhes. Tá, então vamos tentar cantar aqui os versos, três versos. Shri Bhagavan Vatya Abhayam Satvasam Shuri Jnana Yoga Vyavastiti Dhanandamascha Dhyagyascha Svadhyayastapa Arjavam Ahimsa Satyam Makroda Tyaga Shantira Paishunam Dayabuteshu Alolupitvam Mardavam Hrir Achapalam Tejashamadriti Shocham Adroho Natimanita Bhavanti Sampadam Daivim Abhijatasya Bharata. Nossa, lê toda essa tradução, Bimala. Vai cansar o ouvinte. Não, vai cansar eu. Então vamos lá. Tradução palavra por palavra. Shri Bhagavan Vatya, a suprema personalidade de Deus, disse: Abhayam, destemor. Abhay, Prabhupada era um dos nomes de Prabhupada. Abhay, Abhayam, Abhay, sem medo. Abhayam, destemor. É, Prabhupada era destemido até no nome. Satvasam Shuddhi, purificação da existência da pessoa. Jnana, conhecimento. Yoga, de união. Vyavastiti, a situação. Dhanam, caridade. Dhamma cha, e controlando a mente. Jagya cha, tá, vou prestar atenção mesmo. Jagyacha e execução de sacrifício. Swadhyaya, estudo da literatura védica. Tapa, austeridade. Arjavan, simplicidade. Ahimsa, não violência. É aquilo que os budistas, todos os budistas deveriam seguir, fazer. Ahimsa, não violência. Comer carne é violência. É não iluminar as pessoas também é violência. Prabhupada explicou isso. Tá bom, vamos ler aqui. Satyam, veracidade. Akroda, liberdade da ira. Tyaga, renúncia. Shanti, tranquilidade. Apaixonam, aversão a buscar faltas. Daya, misericórdia. Buteshu, para todas as entidades vivas. Alulupitvam, liberdade da ganância. Mardavam, gentileza. Ri, modéstia. Achapalam, determinação. Ah, isso aqui está nas Canções do Divino Mestre. Lá quem declama? É um cara dos Titãs que declama isso, Bimo. É, sim, está nas Canções do Divino Mestre, esses três versos. Teja, vigor. Chama, perdão. Driti, fortaleza. Shocham, limpeza. Akroda, liberdade da inveja. Na, não. Atimanita, esperança de honra. Bhavanti, se torna. Sampadam, qualidades. Daivin, transcendentais. Abhijatasya, aquele que nasce de. Bharata, ó filho de Bharata. Tradução completa. O bem-aventurado Senhor Krishna disse: a ausência de temor, a purificação da existência da pessoa, o cultivo de conhecimento transcendental, a caridade, o autocontrole, a execução de sacrifício, o estudo dos Vedas, a austeridade e a simplicidade, a não violência, a veracidade, o estar livre da ira, a renúncia, a tranquilidade, a aversão a buscar erros nos outros, a compaixão e o estar livre da cobiça, a gentileza, a modéstia e a determinação firme, o vigor, o perdão, a fortaleza, a limpeza, o estar livre da inveja e da paixão pela honra. Tá, vou voltar aqui. O estar livre da inveja e da paixão pela honra. Estas qualidades transcendentais, ó filho de Bharata, pertencem aos homens divinos, dotados com natureza divina. Depois, se você achar, coloca aqui, Bimala. O cara lá, o cara declamando isso aí, ele declamou, sei lá. Ficou muito bonito, nossa, muito bonito mesmo. No começo do 15º capítulo, descreveu-se a figueira de Bengala deste mundo material, a árvore da criação. As raízes extras que saem desta árvore foram comparadas às atividades das entidades vivas, algumas auspiciosas e outras inauspiciosas. No 9º capítulo também se explicaram os devas, que são as pessoas divinas, e os asuras, ou os não divinos, os demoníacos. Só tem dois tipos de pessoas, os santos e os demônios, né? Ou a pessoa está se tornando um demônio, ou ela está se tornando uma pessoa santa. Ou está indo para um lado ou para o outro, normalmente, de acordo com suas ações. Tá? Não é de acordo com o que pensa, não. Agora, de acordo com os ritos védicos, as atividades no modo da bondade são consideradas auspiciosas para o progresso no caminho da liberação. E tais atividades são conhecidas como deva prakriti transcendentais por natureza. Nessa hora, pô, cadê? Não ia falar de sexo, pô! Calma, só pensa naquilo. Só pensa naquilo, né, Bimla? Como aquela artista falava lá na televisão, lá na escolinha. Só pensa naquilo. Calma, nós vamos chegar lá. Aqueles que estão situados na natureza transcendental progridem no caminho da liberação. Por outro lado, para aqueles que agem nos modos da paixão e ignorância, não há possibilidade de liberação. Por quê? Paixão. Na paixão, meu amigo, na paixão... já está chegando. Bimala. Na paixão, o cara é muito ativo, e aí se enrola cada vez mais, né? Ou eles terão que permanecer neste mundo material como seres humanos, ou descenderão entre espécies de animais, ou mesmo formas de vidas inferiores. Muito sexo, né? Vai virar uma minhoca. Gosta de fazer muito sexo? Então você vai... Não todos, né? Mas muitos vão pegar o corpo de minhoca e ficar 6 horas ali, ó, fazendo sexo sem parar. 6 horas direto. Imagina. Legal, né? Gostoso. Então, a minhoca também gosta. Ela faz 6 horas seguidas de sexo. Tá, já começou, tá vendo, Bimo? Neste 16º capítulo, vai, quer fazer sexo a noite inteira? Consegue fazer 6 horas seguidas? Não, porque o corpo de forma de a vida... A forma de vida humana não foi feita para isso. Mas quer fazer isso? Beleza, Krishna vai te dar um corpo de minhoca. Você vai ficar 6 horas direto ali, ó, fazendo sexo, sem parar. Neste 16º capítulo, o Senhor Krishna explica tanto a natureza transcendental e suas qualidades concomitantes, como a natureza demoníaca e suas qualidades. Ele também explica as vantagens e desvantagens destas qualidades. A palavra abhidhyatasya, em referência à pessoa que nasce de qualidades transcendentais ou tendências divinas, é muito significativa. Aí, procriar um filho numa atmosfera divina é conhecido nas escrituras védicas como Garbhadhana Sanskara. Então aqui, ó, procriar um filho. E aí? É, ninguém deve se tornar pai e mãe se não pode libertar o seu filho do ciclo eterno de nascimentos e mortes. Então, para procriar um filho, a melhor forma é numa atmosfera divina conhecida nas escrituras védicas como Garbhadhana Sanskaras. Se os pais querem um filho com as qualidades divinas, eles devem seguir os 10 princípios do ser humano. Você quer um filho, um ser humano de verdade? Então tem que agir como um ser humano. Também já estudamos no Bhagavad Gita que a vida sexual para procriar bons filhos é o próprio Krishna, tá vendo? A vida sexual não é condenada, contanto que o processo seja usado em consciência de Krishna, tá vendo? Então, tudo pode ser usado no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. A vida sexual também, em consciência de Deus. Aqueles que estão em consciência de Krishna, não, pelo menos os devotos, não devem procriar filhos como os cães e gatos. Porque senão, meu amigo, se você procria filhos como os cães e os gatos, eles vão virar gatinhos, cachorros, cachorras, né? E aí, o que acontece? Você vê hoje, né? Hoje a maioria faz isso, né? O Prabhupada está falando aqui, pelo menos os devotos não devem fazer isso, quer dizer que o resto faz, né, Bhima? É claro que toda regra material tem exceções, mas a maioria gera filhos como os cães e gatos. E aí, já nasce brigando, né? Já nasce brigando um com o outro, né? Os irmãos brigam demais. Por quê? Os pais geraram cães e gatos. Ah, quer prova? Simples. Os gatos e os os cachorros e os gatos, eles dormem o dia inteiro e vagam a noite inteira. Será que tem alguma coincidência nisso? Pode ver, hoje os anjinhos, né? Os gatinhos, as gatinhas, os cachorrinhos, as cachorras, agem assim. Os jovens, claro que nem todos, tá? Só, de repente a maioria aí, né? É a maioria. É 75%, Prabhupada falou que vivem em ignorância. Então, a maioria dos jovens são assim, né? Eles dormem o dia inteiro e vagam a noite inteira. Então, lá para as 9, 10 horas é a hora que eles estão saindo. O gato, o gatinho, está correndo atrás da gatinha, né? Em quatro rodas, duas rodas, né? Os cachorros. O cachorrão está correndo atrás das cachorras, as preparadas. Não vou cantar. Então, é assim, e dorme o dia inteiro, né? Que hora que acorda o jovenzinho aí, a gatinha, o gatinho, o cachorrinho, a cachorrinha? Uma vez minha mãe deu uma bronca. Seu cachorro, onde você estava? Seu cachorro sem dono. Agora eu uso coleira, Bima. Agora é seu cachorro com dono. deixa eu ver aqui onde estava. Tá. Pelo menos os devotos não devem gerar filhos como os cães e os gatos, mas devem procriá-los para que eles possam tornarem-se conscientes de Krishna depois do nascimento. Esta deve ser a vantagem dos filhos nascidos de um pai e uma mãe absortos em consciência de Krishna, em consciência de Deus. Então, o filho é a soma da consciência do pai e da mãe no momento da geração. Eles vão atrair, né? Eles vão atrair uma alma de acordo com a consciência do pai e da mãe. Então, ninho de cobra só nasce cobra. É assim que funciona. Ninho de cobra só nasce cobra, Bimala. Ninho de devotos só nascem devotos. Ninho de pessoas boas nascem pessoas boas. Numa casa de bêbados drogados, vai atrair. Sempre lembrando, né, que toda regra tem exceção, né? Toda regra. Mas a exceção não é regra, né? Muita gente quer fazer das exceções uma regra. É, então. Nós temos que pensar, somos seres pensantes. Então tem muita gente por aí querendo fazer de uma exceção regra. E as regras não são exceções, e as exceções não são regras. Tem gente que está entendendo o que eu estou falando, Bima. Então, a instituição social conhecida como Varnashrama Dharma, o sistema, né, que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, não se destina a dividir a sociedade humana segundo o nascimento. Ah, parar aqui. Tá bom. Na divisão da sociedade, as classes. Tá bom, Bima. Já parei de falar. Então vamos parar aqui, tá anotado aí, né? Então tá bom. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas estão nesse livro, o Bhagavad Gita, como ele é falado e escrito pessoalmente por Deus há mais de 5 mil anos. E está à sua disposição na nossa rádio, krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela e não quer baixar, a próxima opção está ali, já está passando aqui, Livros de Prabhupada. É só você clicar aí, clica aí, que eu clico aqui, já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, onde você encontra todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes. Tá? Aí depois tem a próxima coleção, vai descendo. Tem a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, que tem todo o conhecimento, todas as respostas, nos mínimos detalhes. É o doutorado da ciência do amor a Deus. Aí depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. É um mestre assim, ele faz o que ele fala. Primeiro ele faz, depois ele fala, né? É conhecimento experimentado, possível para todo mundo. Depois já apareceu aqui o Bhagavad Gita, como ele é edição especial de luxo. Aí você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio. Depois você desce mais, encomenda aí, desce mais. Aí já apareceu o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Já encomenda um também. Esse aí você dá de presente, você empresta, você aluga, você vende. Ou então, dia 25, você esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. O que eu ia falar? Ah, já falei, Bimala. Neste domingo quebraram o jejum das 6h31 às 10h18. Tá, agora nós vamos ler o Shrimad Bhagavatam? Tá bom, então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 21. Aí você quer demais, lembrar um nome aí é difícil. O encontro de Prito Maharaja com os quatro Kumaras. Paramos aqui, onde está se falando dos renunciados, os sannyasis. Eles que fizeram, tomaram a quarta iniciação, né, e fizeram os votos de servir Deus com corpo, mente e palavras. Então, os renunciados, devotos de Deus, viajam por todo o mundo para transformar todos os lugares em locais de peregrinação mediante o contato de seus pés de lótus. Menciona-se aqui como qualquer lar que não receba um devoto de Deus, da maneira já explicada no verso anterior, que deve ser considerado como morada de serpentes venenosas. Ah, acabei de falar de ninho de cobras. Disse que em volta da árvore de sândalo, que é uma árvore muito preciosa, existe uma serpente venenosa. O sândalo é muito frio. E as serpentes venenosas, devido às suas presas peçonhentas, são sempre muito quentes e refugiam-se nas árvores de sândalo para refrescar-se. Do mesmo modo, existem muitos homens ricos que mantêm cães de guarda ou porteiros e colocam avisos que dizem: não entre, entrada proibida, cuidado com o cão e etc. Às vezes, nos países ocidentais, o invasor é baleado e não há crime nisso. Esta é a posição dos chefes de família demoníacos e seus lares são considerados moradas de serpentes venenosas. Os membros de semelhantes famílias não passam de serpentes porque as serpentes são muito invejosas. E quando esta inveja se dirige às pessoas santas, a posição deles torna-se mais perigosa. Chanakya Pandita diz que existem duas entidades vivas invejosas, a serpente e o homem invejoso. Aquela mulher é uma serpente, é uma víbora. O pessoal fala, né? Não estou falando daquela, não. Estou falando geral, modo geral. E o homem, então, o homem invejoso? Será que é homem mesmo, Bíblia? O homem invejoso é mais perigoso do que a serpente, porque a serpente pode ser subjugada por mantras e encantamento, ou por certas ervas, mas uma pessoa invejosa não pode ser apaziguada de maneira alguma. Tá vendo? Imagine, né? O homem invejoso, a mulher invejosa é pior do que a serpente. Tá vendo? É, então, é isso aí. Vou nem falar nada. Estou ladeando a página, calma. Maharaja Prito deu suas boas-vindas aos quatro Kumaras, chamando-os de os melhores dos sacerdotes brâmanas. Ele os acolheu dizendo: desde o início de vosso nascimento observastes estritamente os votos de celibato, e embora sejais experientes no caminho da liberação, vós mantendes como pequenas, né, vós. Não é que eu estava pensando aqui, Bímola. Os quatro Kumaras não foram bobos, não. Sexo escraviza, sexo prende. Né, e o celibato liberta, mas celibato de verdade, né? Não essas loucuras que tem por aí. O cara bebe. Quem bebe, Tá lá, é científico isso. O cara bebeu um cálice de vinho pequeno, uma pessoa que bebe um cálice de vinho pequeno já não está no seu juízo perfeito. Aí como que vai manter celibato? Não dá, né, meu amigo? Nem cientificamente não dá. Agora imagine, nas escrituras védicas, não existe santo que bebe, santo que joga, santo que come carne, peixe, ovos, come o próximo. Nós temos... lembro do Nagal, né? É isso aí, Nagal. Nós temos que amar o próximo e não comer o próximo. Então, as pessoas normalmente elas comem o próximo. Qual o próximo? O próximo que tiver mais próximo. O gato, cachorro, a galinha, o porco, o morcego, escorpião, rato, barata, cobra. Ela come qualquer negócio. O próximo que tiver mais próximo, ele come. Não, nós temos que amar o próximo e não comer o próximo, né? Então é assim, o celibato liberta. Mas celibato de verdade, com regras e regulações. Quem faz celibato de acordo com as regras e regulações, ele se liberta. Agora, o sexo escraviza. Agora, se for um devoto consciente de Krishna, ele também é um celibatário, né? Nós já ouvimos várias explicações. O devoto casado, né? O devoto casado, ele também é um celibatário se ele segue as regras e regulações. Ele também é um celibatário, porque ele faz sexo só para reprodução. Essa é a meta para todos, né? Para todos que estão no poço escuro da vida material, o casamento, né? Essa é a meta. Bima, então, não, acabei não falando também, você fica cortando, você... Nossa, bom, é o culpado sou eu, sim senhora. Já que tocamos no assunto, o Prabhupada falou, né? Qual a medida certa de fazer sexo? A medida certa de fazer sexo é... Bom, a meta é essa, né? Sexo só para reprodução. Mas, cada um está num nível de consciência, então Prabhupada falou, faça sexo o mínimo possível só para manter a sanidade física e mental. Então, como tem três tipos de pessoas, né? Materialmente falando, tem gente que vai fazer muito sexo, tem gente que vai fazer... uma média de sexo, né? E tem gente que vai fazer pouco sexo por natureza. Então esses três devem fazer o mínimo possível para manter a sanidade física e mental. Então quem faz muito, tenta fazer um pouco menos. Quem faz médios, uma média de sexo, faz um pouco menos. Quem faz pouco, faça menos ainda, né? Só para manter a saúde física e mental. Essa é a meta para... Não, essa é a meta não. Essa é a instrução para todo mundo, Bima. A meta é fazer sexo só para gerar filhos. E essa é a meta, tá? E cada um faz o mínimo possível para manter a sanidade física e mental. Estou limpando o óculos aqui. Então, onde estava aqui? Tá. Ele os acolheu dizendo, Maharaja Prito, desde o início de vosso nascimento, observastes estritamente os votos de celibato? Porque quem é celibatário evita montanhas de problemas. se eu tivesse conhecido a consciência de Krishna com 5 anos de idade, Bima, se eu tivesse essa felicidade aí, ó, esse merecimento, né, eu acho que... Eu seria celibatário hoje. Eu teria evitado montanhas de problemas. Tá, cruz pesada. E embora sejais experientes no caminho da liberação, vos mantendes como pequenas crianças. A importância específica dos Kumaras é que eles eram celibatários, vivendo a vida de celibato desde o nascimento. As crianças devem ser treinadas dessa maneira, né? O menino deve ver todas as mulheres como mães. E a menina deve ser tratada como mãe, desde o começo, porque esse é o destino natural, né, de todas as mulheres, ser mães. É um destino natural. E por isso que Prabhupada falou, né? Todas as mulheres, não importa que idade, devem ser tratadas por Mataji, em português, mãe. Eles se mantiveram como meninos de cerca de 4 anos ou 5 anos de idade, porque crescendo até a juventude, às vezes nossos sentidos podem perturbar-se e o celibato se torna difícil. É, e para quem não segue regras e regulações, o celibato é impossível, né? É. Nossa, esse óculos aqui, irmão, você meteu o dedão nesse óculos aqui, ó. Tá embaçado aqui, deixa eu tentar limpar aqui rapidinho. É, os ouvintes estão esperando. Sim, senhor. Ai, não é fácil não, meu Krishna Balarama, né? Por que que eu mandei você pegar meu óculos? É, alma condicionada é assim, vive lamentando, irmão. É, sintoma de alma condicionada é isso, vive lamentando. Tá, onde estava aqui? É, tá. Crescendo até a juventude, às vezes nossos sentidos podem perturbar-se e o celibato torna-se difícil. É, sem regras e regulações, sem consciência de Krishna, o celibato é impossível. Portanto, os kumaras propositalmente permaneceram crianças porque na infância os sentidos nunca são agitados pelo sexo. Este é o significado da vida dos kumaras. E de tal modo Maharaja Prito os chamou de os melhores dos sacerdotes brahmanas. Os kumaras não apenas nasceram do melhor sacerdote brahmana, o senhor Brahma, mas são chamados nesta passagem de Dvija Shrestha, os melhores dos sacerdotes brahmanas, pelo fato de também serem devotos de Deus. Como já explicamos, eles têm a sua sucessão discipular e até hoje em dia esta sucessão discipular se mantém, sendo conhecida como Nimbarka Sampradaya. A Nimbarka Sampradaya é uma das quatro sucessões discipulares dos mestres devotos de Deus. Maharaja Prito apreciou especificamente a posição dos kumaras porque eles mantinham o voto de celibato desde o início de seu nascimento. O mestre de Prabhupada também, né? Foi celibatário a vida inteira. Nunca pensou em sexo, nunca derramou uma gota de sêmen, nem em sonho. E era conhecido como a enciclopédia viva, né? É, quanto mais sexo, menos memória, menos lembrança. É assim que funciona. Maharaja Prito, contudo, expressou sua grande estima pelos devotos de Deus, chamando os kumaras de Vaishnava Shrestha, os melhores dos sacerdotes brâmanas, né? Em outras palavras, todos devem prestar respeitos a um devoto de Deus, sem considerar sua fonte de nascimento. Ninguém deve considerar um devoto de Deus em termos de seu nascimento. O devoto de Deus é sempre o melhor dos sacerdotes brâmanas, de modo que deve-se prestar todo respeito a um devoto de Deus, não apenas por ele ser um sacerdote brâmana, como também por ser o melhor dos sacerdotes brâmanas. Tá, vou parar. Sim, senhora, só ver aqui onde a gente vai parar o verso. Prito Maharaj indagou dos sábios acerca das pessoas enredadas nesta perigosa existência material devido às suas ações anteriores. Poderiam tais pessoas, cuja meta é o gozo do sentido, ser abençoadas com alguma boa fortuna? É, as pessoas que só pensam naquilo, né? É, as pessoas comuns só pensam em sexo e dinheiro, né? Dinheiro e sexo. Com o dinheiro você faz sexo. É por aí. Tá, já parei. Bom, gente boa, essa coleção, o Shrimá Bhagavatam, o Purana Imaculado, está à sua disposição no nosso site. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, aí a próxima opção é Livros de Prabhupada. Já está passando aqui, vou clicar, você clica aí, já abriu, já apareceu o Shrimá Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, 2 e 3, já está completo. O primeiro canto, você já encomenda, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Paramos aqui, ó, onde está se falando que o oceano é a fonte de água em um rio. A nuvem é criada pela evaporação da água do oceano, e a mesma água é distribuída como chuva por toda a superfície da Terra e depois retorna em direção ao oceano nos rios. Assim, Krishna e Balarama, a Suprema Personalidade de Deus, são a fonte de todos os tipos de conhecimento, mas porque atuavam como meninos comuns, eles estabeleceram o exemplo para que todos recebam conhecimento da fonte certa. Por isso, eles concordaram em receber conhecimento de um mestre espiritual, só para dar exemplo, né? Depois de ouvir só uma vez do professor, do mestre, Krishna e Balarama aprendiam todas as artes e ciências. Em 64 dias e 64 noites, eles aprenderam todas as artes e ciências necessárias que são requeridas na sociedade humana. Durante o dia, eles tomavam lições sobre uma matéria com o mestre, e no cair da noite, depois de ouvirem do professor, eles eram especialistas nesse departamento de conhecimento. Em primeiro lugar, eles aprenderam a cantar, como compor canções e como reconhecer diferentes harmonias. Eles aprenderam os acentos e métricas, como cantar diferentes tipos de ritmos e melodias e como acompanhá-los com o toque de diferentes tipos de tambores. Eles aprenderam a dançar com ritmo, melodia e canções diferentes. Eles aprenderam a escrever peças teatrais. E eles aprenderam os vários tipos de pinturas, a começar com as artes de várias vilas até o estágio de perfeição mais alto. Eles também aprenderam como pintar com barro sagrado tílaca na face e fazer vários tipos de pontos na testa e faces. Então eles aprenderam a arte de pintar no chão com pasta líquida de arroz e farinha. Essas pinturas são muito populares em cerimônias auspiciosas realizadas nos eventos domésticos ou no templo. Eles aprenderam a fazer um lugar para descansar com flores e como decorar roupas e folhas com pinturas coloridas. Eles também aprenderam como montar diferentes joias preciosas em ornamentos. Eles aprenderam a arte de tocar em potes de água. Os potes de água são cheios até certa medida, e quando a pessoa bate nos potes, diferentes tons são produzidos, e quando batidos juntos, produzem um som melodioso. Também aprenderam como jogar água nos rios e lagos quando tomam banho com os amigos. Eles também aprenderam como decorar com flores. Essa arte de decorar ainda pode ser vista em vários templos de Vrindavana durante a estação de verão. Chama-se Pulabadi. Ah, tá. Chama-se Pulabadi. É que tinha ponto aqui, não vírgula, viu? Tá bom. Sim, é eu que sou ruim de serviço. É verdade. Os assentos, o trono, as paredes e o teto são totalmente decorados e uma pequena fonte aromática de flores é fixada no centro. Por causa dessas decorações florais, as pessoas fatigadas com o calor da estação de verão ficam refrescadas. Krishna e Balarama aprenderam a arte de pentear cabelo em vários estilos e fixar um elmo em diferentes posições na cabeça. Eles também aprenderam como atuar num palco teatral e como decorar atores teatrais com ornamentos de flores sobre a orelha e como pulverizar água e polpa de sândalo para produzir uma fragrância agradável. Eles também aprenderam a arte de realizar proezas mágicas. Dentro do campo mágico, há uma arte chamada Bahurupi, com a qual a pessoa se veste de forma a se aproximar de um amigo sem ser conhecida. Sem ser reconhecida. Eles também aprenderam a fazer bebidas que são requeridas em vários momentos, e eles estudaram xaropes e sabores e os efeitos da intoxicação. Eles aprenderam a manipular cordões finos para marionetes dançarinas, e eles aprenderam a encordoar instrumentos musicais como a vina, sita e tampura, para produzir um som melodioso. Então, eles aprenderam quebra-cabeças e como montar e solucioná-los. Eles aprenderam a arte dos livros de leitura, nos quais até mesmo um estudante tolo pode muito rapidamente ler o alfabeto e compreender a escrita. Então, eles aprenderam como ensaiar e encenar uma peça teatral. Eles também aprenderam a arte de solucionar jogos de palavras cruzadas, preencher o espaço que falta e fazer palavras completas. Eles também aprenderam como desenhar literatura pictográfica. Em alguns países do mundo, a literatura pictográfica ainda é corrente. Uma história é representada por desenhos. Por exemplo, um homem e uma casa são desenhados para representar um homem que vai para a casa. Krishna e Balarama também aprenderam a arte da arquitetura, como construir prédios residenciais. Eles aprenderam a reconhecer joias preciosas pelo estudo do brilho e da qualidade das cores. Eles aprenderam a arte de montagem de joias com ouro e prata. Eles também aprenderam como estudar o solo para encontrar minerais. Esse estudo do solo agora é uma ciência altamente especializada. Entretanto, antigamente era conhecimento comum, até para a pessoa comum. Eles aprenderam a estudar ervas e plantas e a extrair remédios dos elementos. Com o estudo de diferentes tipos de plantas, eles aprenderam a fazer cruzamentos híbridos com plantas e obter diferentes tipos de frutas. Eles aprenderam a treinar e engajar cordeiros e galos em luta para propósitos esportivos. Então, eles aprenderam como ensinar papagaios a falar e a responder perguntas de seres humanos. Eles aprenderam psicologia prática, como influenciar a mente de outro e assim induzir o outro a agir de acordo com seu próprio desejo. Às vezes, isso se chama hipnotismo. Eles aprenderam como lavar cabelo, tingir em cores diferentes e ondular de diferentes maneiras. Eles aprenderam a arte de dizer o que está escrito no livro de alguém sem realmente vê-lo. Eles aprenderam a dizer o que está contido no punho de outro. Às vezes, as crianças imitam essa arte, apesar de não muito precisamente. Uma criança segura alguma coisa em seu punho e pergunta ao amigo: "Você consegue dizer o que tem dentro?" E o amigo dá uma sugestão, apesar de não poder dizer exatamente. Entretanto, existe uma arte com a qual a pessoa pode entender e realmente dizer o que está seguro dentro do punho. Krishna e Balarama aprenderam a falar e entender as línguas de vários países. Eles aprenderam não somente as línguas dos seres humanos. Krishna podia falar até mesmo com os animais e pássaros. Evidência é encontrada na literatura dos devotos de Deus, compilada pelos principais renunciados de Vrindavana. Depois, eles aprenderam a fazer carruagens e aeroplanos de flores. É dito no Ramayana que, depois de derrotar Ravana, Ramachandra foi levado de Lanka para Bharatavarsha num aeroplano de flores, chamado Pushparata. Krishna, então, aprendeu a arte de prever eventos por meio da visão de sinais. Em um livro chamado Kana Vachana, os vários tipos de sinais e presságios são descritos. Se quando uma pessoa sai de casa, vê alguém com um balde cheio de água, esse é um sinal muito bom. Porém, se vê alguém com um balde vazio, não é um sinal muito bom. Similarmente, se alguém vê leite de vaca junto com um bezerro, é um bom sinal. O resultado de entender esses sinais é que a pessoa pode prever eventos. E Krishna aprendeu esta ciência. Krishna também aprendeu a arte de compor matrika. Uma matrika é uma seção de palavras cruzadas com três letras numa linha. Contar quaisquer três de qualquer lado dará 9. As matrikas são de diferentes tipos e são para propósitos diferentes. Krishna aprendeu a arte de cortar pedras preciosas como diamantes. Tá na parede aqui. Nossa, tudo isso em 64 dias. É, mas não é para qualquer um, né, Bima? Eu nem lembro tudo que eu li aqui, imagina aprender. Bom, gente boa, esse livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra esse livro para ler na tela ou baixar totalmente de graça. Mas se você não quer ler na tela e não quer baixar nada, então a próxima opção está passando já Livros de Prabhupada. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, que tem essa história também nessa coleção, com todos os detalhes. Depois você vai descendo, tem a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, que explica esses passatempos nos mínimos detalhes. Depois tem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. Depois vem o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, já apareceu o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência, e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavatyai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavatyai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavatyai Namo Namaha. Namo namo Tulasi Krishna Priyasi Namo namaha Tulasi Krishna Priyasi Namo namaha Radha Krishna Seva Pabon Eya Bilashi Radha Krishna Seva Pabo Eya Bilashi Jetumara Sharanaloi Taravancha Purnaho Jetumara Sharanaloi Taravancha Purnaho Kripa kori koro tare Vrindavana vasi Kripa kori koro tare Vrindavana vasi Moreya bilas Bilas kunde diova Moreia Bilas, Bilas Kunde Diova, Nayane Heni Bosada, Yogalaru Parashi. Nayane Heri Bosada, Yogalaru Parashi. Rei Nivedana Daro Sakyanugata Kuru. Rei Nivedana Daro Sakyanugata Kuru. Seva de coro die coronija dasi. Seva de coro die coronija dasi. E na Krishna da seco e enamora ho. E na Krishna da seco e enamora ho. Shira da Govinda premesada yena basi. Shira da Govinda premesada yena basi. Yani kani cha papani brahmaha chari kani cha. Tanitani prana shanti padishna pade pade. Yani kani cha papani brahmaha chari kani cha. Tanitani prana shanti padishna pade pade. Yani kani cha papani brahmaha chari kani cha. Tanitani prana shanti padishna pade pade. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani. Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani. Brinde, brinde, brinde, brinde. Brinde, brinde, brinde, brinde. Brinde, brinde, brinde, brinde. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva. Jaya Vishpapara Vanja Pribraja Gacharya Sattara Sarasimal Bhakti Siddhanta Sarasri Goswami Prabhupada Jaya Ananta Kodi Vaishnavindu Ki Jaya Ramacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jaya Prince Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavindu Ki Jaya Sri Sri Radha Krishna Gaur Gopinath Sam Kundi Radha Kundi Dirigavardhan Ki Jaya Vrindavan Dham Ki Jaya Navadvip Dham Ki Jaya गंगा माई की जय जमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय सावेद भक्तवृंद की जय ऑल ग्लोरी टू द असमल लॉर्ड ऑल ग्लोरी टू द असमल लॉर्ड ऑल ग्लोरी टू द असमल थैंक यू वेरी मच